para piorar a sua situação? No Oriente, a nora tem o dever de obedecer à sogra. E a mulher era realmente intolerável. O seu casamento estava por um fio. Ela, já não mais suportando, disse: ou eu me mato, ou eu mato essa mulher. Porque eu não a suporto. E buscou uma venda, onde adquiriu certo veneno para envenenar sua sogra. Diante do vendedor, lhe perguntou o que fazer. Quando ele narrou tudo o que sucedera, ele disse: uma mulher ruim assim, é bom que morra mesmo. Você está fazendo um bem para a humanidade. E ela lhe escutou o conselho e disse: leve esse veneno. Nesse vidrinho tem um veneno que você deve colocar 3 gotas no café da manhã da sua sogra todos os dias. Depois de algumas semanas, de poucos meses, ela vai desencarnar sem nenhum motivo aparente. Mas tem um detalhe: esse veneno só funciona se ela não desconfiar. E o que é que eu preciso fazer para não desconfiar? Você terá que tratá-la da melhor maneira possível. Ela disse: o quê? Aquela mulher terrível? É o único jeito. Ela: não, se é para me livrar daquela peste, eu faço. E saiu. Depois de algumas semanas, ela volta até a quitanda, onde adquirir o veneno, clamando: meu senhor, por favor, me arrume um antídoto para o veneno que o senhor me vendeu. E eles: mas por que não é para aquela sua sogra, aquela mulher terrível? Ela disse: eu não sei o que aconteceu. Depois que eu comecei a tratá-la bem, a conversar com ela, que eu levei ela para passear, para ir para o parque da cidade, que eu a levei para o shopping, pessoal, sogra adora shopping, que eu lhe levei para visitar as praias do Ceará, ela se tornou minha melhor amiga, eu não sei o que aconteceu, eu não posso deixar ela embora. Ele sorriu e lhe disse: não se preocupe, o que eu lhe vendi não era veneno, mas eram vitaminas, porque eu sabia que com a vitamina do amor, você conquistaria sua sogra. Então, meus amigos, nunca desistamos do amor. Os espíritos dizem que o amor é a força mais poderosa do universo, que o amor que está presente na força de coesão dos átomos, das moléculas, que o amor de Deus que sustenta as galáxias. E, portanto, amemos, porque essa é a grande exortação, o grande convite do Cristo de Deus para conquistarmos a verdadeira e única felicidade. Que Ele nos abençoe hoje, às nossas famílias e por todo sempre.